Estamos conectados para mais um Mini Titã! E hoje estamos falando de Cloverfield Paradoxo. Por quê? Tá todo mundo falando de Cloverfield Paradoxo e eu não posso ficar para trás. Eu tenho uma tendência a crer que quanto mais você estuda sobre o cinema, quanto mais você aprende técnicas, coisas realmente assim, de faculdade, você tende a ficar chato ao assistir alguns filmes. Eu tenho vontade de estudar a faculdade de cinema e outra matéria, mas eu tenho medo de ficar chato, porque eu me divirto tanto vendo alguns filmes, e aí eu vou ver algumas críticas no YouTube, né, em canais, quanto mais graduado é a pessoa que critica o filme, mais menor a nota ela tende a dar para o filme. Então eu tenho a impressão de que quem estudou bastante e tem seu mérito, né, entende de cinema, coisa que eu não entendo, sou só uma pessoa que assiste mesmo, mas as pessoas que têm a graduação maior no campo cinematográfico tendem a gostar menos de alguns filmes. E eu ainda quero entender por que disso no futuro. Mas é apresentado para nós Cloverfield Paradoxo, né? Um filme que foi lançado na sua cara, né? Foi tipo, que tiro foi esse? Completamente sem palavras para explicar essa jogada de marketing, mas deu certo, porque todo mundo ficou assim, filme? Cloverfield? 3? E ficaram muito assim, o que tá acontecendo? Eu, quando vi o trailer, fiquei procurando mais trailers, que eu tenho essa tendência de ver um trailer, aí queria ver outro trailer, e só tinha um trailer, eu falei, ah, saiu um trailer, mas e aí? Aí fui olhar na Netflix e o filme já estava lá, disponível, né? Eu me bolo um pouquinho. Mas eu assisti Cloverfield Paradox. Aí eu penso o seguinte, o Cloverfield 1 é mais ou menos como aquela festa que você faz numa data qualquer. Por exemplo, você escolhe lá a festa junina. Ah, vou dar uma festa aqui em casa hoje. E a festa faz tanto sucesso que no ano seguinte seus amigos estão perguntando, e aí, Marcos, vai ter festa junina na sua casa esse ano? Isso foi o que aconteceu com Cloverfield. Eu acredito que o DJ não tinha pretensão nenhuma de transformar isso numa franquia, né? Uma sequência. Mas a coisa ficou tão boa, foi tão bem feita, que ele começou a imaginar em qual universo aquilo se encaixava. E eu penso em uma outra coisa. Ele foi inteligente. Porque ele poderia muito bem dizer que o Cloverfield era um bebê alienígena que por algum motivo caiu do espaço e que a raça dele ia invadir o planeta agora e acabar com a merda toda, né? Porque os humanos atacaram o bebê e coisa e tal. Mas ele foi por um caminho fora da zona de conforto da maioria dos diretores que lidam com monstros e invasões e coisas apocalípticas. Ele foi pro lado da ciência e é disso que trata o Cloverfield Paradox. Ele nos traz então uma história na qual a promessa é nos contar o que ocasionou a chegada do Cloverfield monstro para a Terra e o que ocasionou também os acontecimentos do Rua Cloverfield, né? E ele faz isso. Isso ele incumpre. Eu vou usar aqui como base alguns questionamentos lançados em outros vídeos do YouTube para defender o Cloverfield Paradox. Cloverfield Paradox, então, eles estão tentando criar uma fonte de energia limpa e eterna para que a Terra saia de uma situação muito merda que está acontecendo por falta da escassez de formas de energia elétrica, petróleo, tudo isso acabou nesse universo e aí eles estão lá no espaço tentando fazer funcionar como é que é o nome do projeto? É aquele projeto em que as partículas se chocam, e é a mesma coisa que aconteceu no Big Bang, na criação, né? Por isso que o Cloverfield Paradox tinha um nome inicial de Partícula de Deus. Vou dar um spoiler para você poder entender, ok? Tá pronto? Eles estão em outra dimensão, é um espelho da Terra. Cloverfield Monstro é um espelho, é uma outra dimensão, e Cloverfield Rua 10 é uma outra dimensão. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, me perdi. Sujeito idiota. Por que eu estou dizendo isso? Porque em dado momento, agora sim, alguém diz, alguém reclamou no YouTube que não se explica por que das coisas bizarras está acontecendo naquela nave espacial, né? E é explicado com a frase de um personagem que diz: esse universo está tentando nos matar. Ora, eles estão em uma dimensão ao qual eles não pertencem. E o que, que acontece com um vírus quando entra no corpo humano? O corpo humano tende a tentar eliminar aquele vírus. Então, se esses astronautas não pertencem àquele universo, àquela dimensão, a dimensão em si está tentando eliminar aquele vírus, tentando dar cabo deles, e coisas estranhas acontecem no tempo e no espaço. Um dos personagens perde o braço, e só que é uma coisa quântica, é como se ele nunca tivesse tido o braço. Então aquele universo está tentando matar e eliminar aquelas coisas que não deveriam estar ali, né? Eles vão parar nesse outro universo quando tentam ligar as partículas de Deus, quando tentam fazer a fonte de energia, que eu esqueci o nome, funcionar, mas falham e vão e acabam indo para outra dimensão. Só que essa questão deles irem para outra dimensão vai além. Eles, além de ir para outra dimensão, eles movem coisas de dimensões diferentes para outras dimensões. Vamos pensar assim: eu tenho uma terra, várias multiversos, para você que lê quadrinho vai ficar mais fácil, multiversos, várias dimensões onde a Terra existe. E aqui nós estamos na dimensão onde os astronautas estão, no Cloverfield, tentando criar a energia limpa. Quando dá errado o experimento, eles são teletransportados para uma outra dimensão. E o que eu, a teoria que eu tenho é que, como eles são empurrados para essa dimensão, coisas que existem dessa são empurradas para essa, e assim sucessivamente, coisas e formas de vida são empurradas para outra dimensão. Por essa razão, então, nós temos o Cloverfield monstro, que aparece do nada no meio da cidade, porque ele foi movido de sua dimensão para aquela dimensão do Cloverfield monstro, né? E as coisas bizarras que acontecem em Rua 10, né, Cloverfield? Rua 10 não. Cloverfield, Rua Cloverfield 10, porque aqueles seres alienígenas foram movidos de suas dimensões para aquela dimensão, ok? Primeira defesa foi feita, porque que não dizem que não se explica? Explica sim. Explica as coisas bizarras que acontecem na nave. Porque a dimensão está tentando excluir eles dali. Eu, de novo, vou usar como base, né? Continuar usando como base os outros vídeos que eu vi como críticas. E eu vi um vídeo muito ruim de um rapaz criticando o Cloverfield. Porque, assim, esse vídeo que eu estou comentando sobre a pessoa que falou de não se dar a explicação das coisas bizarras, esse vídeo eu respeito, que os caras entenderam a obra, assistiram com um olhar crítico, mas não gostaram. Esse segundo rapaz que eu assisti, ele assistiu e não entendeu. Talvez ele tenha assistido com pressa, queria, sabe, como muitas pessoas assistem Cloverfield, querem ver o monstro gigante. As pessoas ainda cometem esse erro, mesmo depois de Cloverfield, de Rua Cloverfield, que não tem absolutamente por muito tempo monstro nenhum, de esperar ver um monstro gigante no Cloverfield. Vocês precisam parar com isso. A próxima vez que você for assistir uma versão de Cloverfield, imagine que talvez você não veja nenhum monstro gigante. Porque Cloverfield, a saga, a série, não é sobre monstros gigantes. Pelo menos agora, ela é sobre dimensões. Para quem assistiu a série Fringe vai entender do que eu estou falando. E até mesmo Dragon Ball, que mexe com essa... você que é otaku, que mexe com essa questão de dimensões, né? De tempo e espaço, e isso é o que está acontecendo na saga Cloverfield. As duas terras que se chocam inicialmente, elas estão com o mesmo problema de energia, né? A energia acabou, e as duas versões da Terra têm essa nave, com esse acelerador de partida! As duas versões da nave têm esse acelerador de partículas, as duas versões do universo do... Vamos lá, é complicado. Os dois universos principais que aparecem no filme têm ambas versões do acelerador de partícula e dos mesmos astronautas, né, com comportamentos um pouco diferentes. E aí isso gera também é, uma das tramas principais com uma das astronautas, que acaba se tornando meio que uma vilã, né? No final do filme, porque ela também quer salvar a sua versão da Terra, né? Enquanto os astronautas principais querem voltar para a versão deles, né? Essa astronauta diz, não, eu pertenço a esse mundo, e se vocês forem embora, eu vou levar muitos e muitos anos para construir um outro acelerador de partículas. Então vocês vão ficar e salvar o meu mundo. Spoiler? Sim, com certeza. E na verdade ela diz uma frase, essa astronauta, ela foi encontrada no meio das ferragens, no meio dos cabos da nave, né? Porque ela foi movida na verdade, quando eles entraram no universo dela, a nave se materializou em volta dela, algo assim. Isso não é explicado. Mas ela acaba ficando com cabos no meio do corpo. É como se o Goku tentasse se teletransportar e acabasse no mesmo lugar que o Vegeta, criando uma fusão meio que forçada. O que eu quero dizer, depois dessa enrolação toda, porque eu fiquei muito empolgado com o filme, é que Cloverfield, Paradoxo, abre um leque de possibilidades infinitas para a franquia Cloverfield. Ora, pode ficar cansativo no futuro, como foi com Jogos Mortais, que acabam se desgastando e se repetindo ao longo dos anos? Pode. Mas, pelo texto que eu vi, pela sinopse que eu vi do Cloverfield Overlord, que é o próximo filme da franquia, né, que seria o filme 4, o DJ Abrams está tomando um cuidado em não se repetir, porque já no Overlord nós vamos parar na Segunda Guerra Mundial nas trincheiras nazistas. Quando no Cloverfield Monstro nós temos Nova York, uma versão, né, de Nova York e o Monstro, Cloverfield 10, né, Cloverfield 10, nós temos um psicopata e uma invasão alienígena, o que pode vir, né? Pode vir invasões de seres aquáticos, monstros rastejantes, monstros de fogo, bruxas, fantasmas, demônios. E agora eu lembrei de outra coisa que eu queria defender. Também nesse outro vídeo, a pessoa diz assim que existe um cientista que ele comenta sobre os problemas que podem ocasionar o acelerador de partículas, né? Que a dimensão pode se romper e todas essas merdas que acontecem no filme podem acontecer. E a pessoa no vídeo diz assim, como que esse cientista sabia disso? E olha só, algum tempo atrás, anunciaram no nosso mundo aqui, no nosso mundo real, a construção de um acelerador de partículas, né, desses gigantescos, para tentar criar uma fonte de energia gratuita, a mesma história do Cloverfield Paradoxo. E o nome dessa partícula que geraria essa energia é a partícula de Deus. Na época, a maioria dos cientistas que eram contra o projeto, contra o acelerador de partículas, disseram a mesma coisa que foi dita no filme, que era perigoso, que aquele experimento poderia destruir todo o universo e inclusive romper a barreira da realidade, do tempo, trazendo coisas bizarras para o nosso mundo. Isso foi dito no nosso mundo real. É só você pesquisar aí sobre o acelerador de partículas, que acho que era na Europa, se não me engano. Ele estava sendo construído num deserto, né? E ele passaria por vários e vários quilômetros para poder tentar, para ver se essa experiência funcionaria. E os cientistas da nossa realidade, aqui do mundo real, disseram exatamente o que foi dito no filme. Então o filme copiou medos que os cientistas nossos tinham quando esse acelerador de partícula real foi testado aqui no nosso mundo. Então foi levado para o filme toda essa tensão desse acelerador, então não foi nada inventado. Eram medos e teorias que cientistas reais tinham. Sobre os personagens, eu devo concordar com os outros quando eles dizem que foi um pouco raso algum deles, né? Algumas coisas ficaram meio jogadas e só se dá atenção para a personagem principal, a Ava, né? Que tem uma história muito bacana com ela e a família dela, e ela acaba... Tem hora que ela acaba desistindo de tudo aquilo em prol da família dela, né? Mas a maioria dos outros são pessoas que você fatalmente sabe que vai morrer. Tem algumas mortes muito interessantes, como a morte congelante no espaço, sabe? Tem algumas outras coisas que você já vê chegando, né? Como essa astronauta que eu falei que ela está na dimensão dela e ela quer salvar seu povo, não deixando que a Ava e a equipe dela escape. Isso é previsível demais quando você começa a ver alguns olhares, a forma como ela age, ela é muito gelada, né? Talvez eu quisesse também, como todos, ver o monstro gigante. Ele aparece nos minutinhos finais, mas não é o foco do filme, assim como no Cloverfield, Rua Cloverfield também não era o foco, o monstro gigante. Eu penso o seguinte, de novo citando Dragon Ball, o Akira Toriyama criou o Dragon Ball e fez um puta sucesso. E aí eu tenho a impressão que o agente dele, ou a pessoa que é por trás do dinheiro dele, diz o seguinte: Akira, Dragon Ball é o que dá o dinheiro, então você tem que manter essa ideia. E o Akira diz: puta, cara, mas eu tenho outras ideias. Eu queria, por exemplo, criar um anime sobre torneios marciais. Eu queria criar um anime sobre invasões alienígenas. Eu queria criar várias ideias. Aí a pessoa diz pra ele: seu Akira, então cria no Dragon Ball. Transforma o Dragon Ball num anime de artes marciais. Transforma o Dragon Ball num anime de invasão alienígena. Transforma o Dragon Ball num anime de comédia. Faz tudo, mas faz tudo no Dragon Ball. E é isso que tá acontecendo com o Cloverfield. Eu acho que a maioria das ideias que o DJ Awa está tendo, ele está transformando em Cloverfields, né? Como foi com o Rua 10, que... Rua Cloverfield, que é um filme sobre um psicopata, um maníaco por guerras e esses loucos dos Estados Unidos que tendem a ter bunkers milionários, né? Com medo do fim do mundo. Ele é um desses e aí, de repente, ele se depara realmente com o fim do mundo e acaba criando uma tensão danada com isso. Então, o segundo filme é sobre isso, é sobre um psicopata e pessoas presas num bunker enquanto alguma coisa está acontecendo lá de fora. Só no finalzinho do Rua Cloverfield é que ele se torna o filme sci-fi. E o Cloverfield 3 é um sci-fi, do começo ao fim, e é sobre um experimento que deu errado. Eu ouvi comentários de que ele era meio alien. Pra mim, ele não é nada alien, né? O Oitavo Passageiro. Ele é um sci-fi, é um filme sobre um experimento que deu errado e que acaba não só afetando a vida deles, como todo o tempo e o universo. Isso dá para o espertíssimo DJ Abrams uma infinidade de gamas e de coisas que ele pode fazer em qualquer tempo, em qualquer dimensão. Sabe de quem que eu lembro quando eu penso nisso? Em Doctor Who. É um cara que viaja no tempo e no espaço, e ele pode ir na Segunda Guerra Mundial e ele mesmo matar Hitler, e na sequência ele ir em uma outra versão na qual ele nem conheceu Hitler. Assim é Doctor Who e assim está se tornando a série Cloverfield. É fato que eu estou empolgado ainda com o filme? Sim, eu estou empolgado. Mas eu queria fazer esse vídeo agora, acabei de assistir o filme e acho interessante que vocês vão assistir também, né? E dê a opinião de vocês, porque por bem ou por mal, tá todo mundo falando de Cloverfield Paradoxo e eu já estou aguardando Cloverfield Overlord para ver que maluquice DJ Abrams criou para a sequência. Então é isso, um grandíssimo abraço paradoxal e até a próxima.